sete melhores, as mais pedidas. Música 5. E toda vez cê vai voltar assim, e eu te pego no colo, e aqueles planos de viver sem mim já era escorreu pelos olhos. Todos os seus sonhos pra mim, apago sua tristeza, te faço sorrir. Sou curador de lágrimas, te alivio o corpo e a alma. Não tem problema eu ser o seu dilema, sempre vale a pena noite de paixão. Além de tudo a vida é tão pequena, eu já sei todo o esquema do seu coração. Sou curador de lágrimas, te alivio o corpo e a alma. Jorge Matheus. Fala Campo Grande, joga a mãozinha lá em cima pra ficar bonito, vem. É. E toda vez você vai voltar aqui, e eu te pego no colo, e os seus planos de vencer já era escorreu pelos olhos. Mostra os seus sonhos pra mim, apago sua tristeza, te faço sorrir. Sou curador de lágrimas, já aliviou o corpo e a alma. Não tem problema eu ser o seu dilema, sempre vale a pena noite de paixão. E além de tudo a vida é tão pequena, e eu já sei todo o esquema do seu coração. Obrigado, Fred Leão! Sucesso, Fred Leão! As mais tocadas. As sete melhores. Música 4. Hoje poderia ser um dia de sol, mas não é. Você não está aqui. E a chuva não para de cair. Hoje poderia ser um dia qualquer, mas não é. Você não está aqui. E eu não consigo dormir. Guardo de você sempre o melhor, mas é claro que a saudade é bem pior. E não vou olhar pra trás. Não sabe que eu queria estar com você, mas não teve jeito e não deu pra ser. Então, espero um outro dia. E aí, quando a gente se encontrar, vou correndo te falar da falta que você me fez. E aí, quando a gente se encontrar, vou correndo te falar. Lembre de sonho que te fez bem. Oh, oh, oh, oh. O sonho que te fez bem. Oh, oh, oh, oh. Guardo de você sempre o melhor, mas

ligado. As 7 melhores volta a qualquer momento. Só aqui, na sua rádio.